Tava no Elipaba furando um bico verde. Veio a dona Brisa e me derrubou. Não passou a onda, o sol já tá surgindo. E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho. Tava no Elipaba furando um bico verde. Veio a dona Brisa e me derrubou. Não passou a onda, o sol já tá surgindo. E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho. Não passou a onda, o sol já tá surgindo. E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho. Tropé na casa as paia, louco de jaquete maçã. Tropé na casa as paia, louco de jaquete maçã. Vou fazer uma enquete nos stories do Instagram. Eu vou fazer uma enquete nos stories do Instagram. Ô noveia, sua safada, eu vou ter que te falar. Vou te indicar do lugar que eu sei que você vai brotar. Vou te indicar do lugar que eu sei que você vai brotar. Cê vai ver da 17. O NFC vai ser. Vai be da da, cê vai be da da da da da da da, cê vai be da da da da da da da, cê vai be da da 17. O NFC vai ser, vai be da da 17. O NFC vai te tropear na casa Bahia. Louco de jaque de maçã, vou te indicar no lugar que eu sei que você vai brotar. Vou te indicar no lugar que eu sei que você vai brotar. Cê vai ver da 17. Tava no Elipaba furando um bico verde. Veio a dona Brisa e me derrubou. Não passou a onda, o sol já tá surgindo. E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho. Tava no Elipaba furando um bico verde. Veio a dona Brisa e me derrubou. Não passou a onda, o sol já tá surgindo. E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho. Come on.